estudantes reunidos por um único ideal. Passe livre, qualidade pro ensino nacional. FHC sabota o plano, que nem disse Ivan Valente. Engravatados no Brasil, verdadeiros delinquentes. O plano de educação é um sistema autoritário. Estudantes não tem voz, tá tirando de otário. E o governador prometeu a ilusão, conseguiu erradicou, pois fim na repetição. Terminei o ensino médio e mal sei o ABC. Mário Covas é o culpado disso, cê tem que saber. Após sua morte eu pensei, tudo vai melhorar. Mas Geraldo, outro bosta, o que fez foi piorar. O governo atual, sucateia educação. Burrice manipula o futuro da nação. Olho vivo estudantes pelo ensino regional. PSDB, nosso inimigo principal. Manda um salve pra Bahia, pra revolta do Buzu. Fizeram a coisa certa, embaçar e tomou no cu. 10 dias de revolta, de manifestação. Abuso de poder, contra aumento de sinão. Fortaleza constou, representou com atitude. Mobilização, por lá, melhor virtude. Goiás e BH também não ficou pra trás. Fizeram com o estilo que manifestante faz. Estudantes invadiram o gabinete do prefeito. A PMBH os expulsaram sem respeito. Tinha o intuito de ter uma reunião. E o resultado é 5 estudantes na prisão. Fernando Pimentel já entrou pra lista negra. Governo filho da puta acomodado na cadeira. Mudei meus pensamentos e o culpado é você. Não acredito mais na bandeira do PT, que defende o povo que disse na eleição. Mas nega os estudantes, passe livre no busão. Estrutura mental e olho vivo vai gritar. Estudantes reunidos pedem passe livre já. Estrutura mental e olho vivo tá gritando. Governo filho da puta continua articulando. Estrutura mental e olho vivo vai gritar. Estudantes reunidos pedem passe livre já. Estrutura mental e olho vivo tá gritando. Governo filho da puta continua articulando. Cansado da sarjeta, de toda humilhação. Decidi pegar no micro e fazer manifestação. É um direito nosso, tá na Constituição. Brasileiros têm direito a gratuita educação. Todo mês 70 pau, tem que ir pra condução. Desse jeito é embaçado, tá faltando pro feijão. Prefeito Vitor Lípio, o que cê vai fazer por nós? Tem que olhar um pouco pro povo e esquecer dos boys. Eles têm dinheiro pra pôr gás no importado. E o pobre tá fudido porque tá desempregado. Aquele que trabalha também não é diferente. 260 pila hoje não dá nem pro leite. Negando passe livre, tá negando educação. Reticências nessa porra, continua exploração. Estudantes no Brasil, tem uma história de luta. Continuo na batalha, governo filho da puta. Olho pro passado e lembro da ditadura. O governo que dá coice não tirou a ferradura. Cavalgando contra o povo na miséria tá descalço. Pobre não tem escolha, tá rendido, mão pro alto. Manda vir cavalaria, manda vir tropa de choque. Rebeldia por aqui, sempre foi meu braço forte. A chama da rebeldia, acendida no passado, ainda tá acesa em cada revolucionário. Só que ao passar do tempo, o inimigo prolifera. Sistema capitalista, produtor da miséria. Aquele que oprime, o que faz é nos calar. O oprimido, teu dever de se libertar. Pobre informado, falando os boys gela. Vejo o que fez Hugo Chaves representando a viela. Estudando, articulando, nós assume o poder. E muda a educação, que é feita pra inglêser. Pra elite, educação no Brasil é perfeito. Educado não conhece o poder da caneta. Foi lhe ensinada uma falsa verdade. Não tem o aprendizado pra ler a realidade. Só o poder que nasce dentro do oprimido derruba o poder do opressor, o inimigo. É negado informação, tá ligado, é covardia. Pra cada biblioteca, 50 delegacia. Suspende a educação, instiga a violência. Cadê o investimento pra nossa adolescência? Estrutura mental e olho vivo vai gritar. Estudantes reunidos pedem passe livre já. Estrutura mental e olho vivo tá gritando. Governo filho da puta continua articulando. Estrutura mental e olho vivo vai gritar. Estudantes reunidos pedem passe livre já. Estrutura mental e olho vivo tá gritando. Governo filho da puta continua articulando. Educação de qualidade tem no MST. Ensinar pros pivetinhos que tem que ter proceder. E a revista Veja fala mal até umas horas. Deforma a informação da nossa verdadeira escola. O diretor dessa revista tem casinha com o governo. Tá tentando foder com o povo brasileiro. Quer status vender mais, muita grana pro seu bolso. Se eu te pego de quebrada vai ficar periculoso. Passa informação falsa e o povo tá de chapéu. Estudante tá fudido, marga o gosto do fel. Nós sabe o que nós quer, tá armado o raciocínio. Lutando contra os cuzão que com grana tem domínio. A manipulação vai seguindo em Sorocaba. Escolas particular, o mesmo nome tá na área. Oscar de Oliveira impõe sua supremacia. Caiu na lista negra, agora enfrenta a rebeldia. Curso superior pra nós não dá nem pra sonhar. Eu quero ver o pobre passar no vestibular. Faculdade do povo tá lotada de patrício. E o pobre tá correndo atrás do caminhão de lixo. O filho do doutor fez curso preparatório, enquanto o filho do gari tá limpando o escritório. Aí governador não prometeu educação. O povo votou no C, mas cadê a solução? Falar pro presidente começar a tomar cuidado. Aqui é o ninho de cobra, cria revolucionária. A juventude se formou, agora quer seu direito. Se de novo nos negar, vai levar tiro no peito. Estrutura mental, RR, olho vivo. De frente com o inimigo, se preciso damos tiro. O campo tá minado, se pisar vai explodir. Mais um passo, um impasso, revolução vai surgir. Estrutura mental e olho vivo vai gritar. Estudantes reunidos pedem passe livre já. Estrutura mental e olho vivo tá gritando. Governo filho da puta continua articulando. Estrutura mental e olho vivo vai gritar. Estudantes reunidos pedem passe livre já. Estrutura mental e olho vivo tá gritando. Governo filho da puta continua articulando. Thank you.